razão, enlouqueceu meu coração. E eu só sei que tô gostando muito de você, e que te amo de paixão, e que te amo de paixão. Agora eu vou falar do DJ que é sensação, esse DJ que manda ver, esse DJ que manda ver. É DJ Hugo Production, DJ Hugo Production. Esse DJ detona pra valer. Tinho absoluto, fazendo você dançar. As coisas não são bem.